Thank you. 5283. Salvador, Thank you. Salvador, bom dia, gol no 759, por exemplo, 13. Subindo 360, 59. Thank you. Android